Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 11 de junho de 2015. Destaques de hoje. Adolescente vítima de estupro no Piauí deixa o hospital. Câmara retoma a votação da reforma política analisando o voto facultativo. Pronatec perde 60% das vagas este ano com corte orçamentário. Em Natal, bandidos arrombam grade de delegacia e furtam motos apreendidas. Após CPI de prefeito, vereadores chamam para a polícia temendo serem linchados. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O tempo segue firme e não há risco de chuva para a região. O sol brilha forte entre poucas nuvens. A umidade do ar fica baixa nos períodos mais quentes do dia. Região Norte. A alta umidade do ar favorece a formação de muitas nuvens que provocam pancadas de chuva a qualquer hora no centro-oeste do Amazonas, no oeste do Acre e em Roraima. Tempo firme no Tocantins, no sul do Pará e no centro-sul de Rondônia. Chuva isolada nas demais áreas. Região Nordeste. Sol e tempo firme na maior parte do interior. Entre o norte do Maranhão e o norte do Ceará, no litoral leste e no agreste da região, há previsão de chuva isolada, mas o sol predomina. Região Sul. Uma frente fria deixa o tempo instável na região. No centro-norte do Rio Grande do Sul, o dia será nublado com chuva a qualquer hora. No oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, chove a qualquer hora. Chuva isolada nas demais áreas do Paraná e de Santa Catarina. Há risco de nevoeiro no Rio Grande do Sul. Região Centro-Oeste. O tempo segue firme em grande parte da região. No sul de Mato Grosso do Sul, uma frente fria que passa pelo oceano ajuda a organizar instabilidades que provocam pancadas isoladas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. Sol e calor nas demais áreas. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Continue ligado. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Patrícia, Patrícia Desidério. Os olhos da Marianita são verdes cor do limão. Estes são números de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Desde 1914 que o mundo se constitui de 7 artes. No Canal 1 temos um espaço radiofónico destinado a todas elas. Trilha das Artes, a música que dá o tom a artes como escultura e pintura, não só, mas também. Marco Antonis conversa com artistas de múltiplas áreas, sempre acompanhados com a melhor música. Trilha das Artes, aos domingos, das 23h30 às 24h, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Uma das adolescentes vítimas de estupro coletivo em Castelo do Piauí, distante 190 quilômetros de Teresina, recebeu alta médica do Hospital de Urgência da capital, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. Ela sofreu fraturas no punho e tornozelo em decorrência das agressões ocorridas no final de maio. Na semana passada, outra vítima também teve alta. Dentre as 4 adolescentes estupradas e agredidas, uma jovem de 17 anos permanece internada. Ela teve traumatismo craniano e chegou a ficar internada na unidade de terapia intensiva. Segundo a secretaria, a menina evolui bem ao tratamento e não corre risco de morrer. No último domingo, a jovem de 17 anos, também vítima das agressões, morreu em decorrência de esmagamento da face e lesões no pescoço e no tórax. Os crimes ocorreram no último dia 27, segundo a Polícia Civil. As 4 garotas com idades entre 15 e 17 anos foram encontradas violentadas e desacordadas. As investigações apontaram que elas foram estupradas, agredidas e arremessadas do alto de um penhasco. Em Natal, bandidos arrombam grade de delegacia e furtam motos apreendidas. Direto do Rio Grande do Norte, com os detalhes, o repórter Francisco Silva, para o Jornal Brasil Notícias. Criminosos arrombaram a grade de proteção diária do 8º Distrito Policial na cidade de Esperança e Natal, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com informações apuradas, eles conseguiram retirar do local 2 motocicletas Traxi que estavam no pátio da unidade há vários meses. A nossa reportagem entrou em contato com a delegada Carla Viviani para confirmar as informações, mas ela negou que tivesse acontecido esse crime e declarou que estava tudo na normalidade em sua delegacia. No entanto, policiais que trabalham no local confirmaram que houve o arrombamento e o furto. Entramos em contato com o delegado-geral da Polícia Civil, Estênio Pimentel. Ele disse que foi informado sobre essa ocorrência, mas não tinha detalhes porque a delegada titular da 8ª DP ainda não tinha apresentado o que de fato aconteceu. O 8º Distrito Policial funciona no mesmo prédio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos. As unidades não atuam com escalas de plantão e ficam fechadas no período da noite. Ainda de acordo com o que foi apurado, essas motos estão no pátio da DP desde o tempo em que o prédio abrigava a delegacia de plantão na Zona Sul. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A Câmara dos Deputados retomou há pouco, em sessão extraordinária, a votação de pontos da proposta de emenda à Constituição. PEC 182/2, que trata da reforma política e que tinha sido suspensa na semana anterior ao feriado de Corpus Christi. A votação de ontem começou pelo artigo que visa transformar o voto, que hoje é obrigatório, em facultativo. Muitos líderes partidários estão encaminhando favoravelmente a aprovação do dispositivo. Ainda estão pendentes de votação temas como duração dos mandatos, coincidência das eleições, cota para as mulheres no legislativo, mudança na data da posse do presidente da República no dia 1º de janeiro para o primeiro dia útil do mês. A Câmara já aprovou, em votações anteriores, outros pontos da reforma política, como a manutenção do atual sistema eleitoral, a permissão de doação de empresas e partidos, entre outros. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, oferecerá mais de 1 milhão de vagas este ano, segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, com redução de aproximadamente 60% em relação a 2014, quando foram oferecidas mais de 2,5 milhões de vagas. O programa é um dos que sofre com um corte de 9,423 bilhões de reais do Ministério da Educação. A pasta foi a terceira com maior corte no orçamento da União deste ano. O Pronatec foi criado em 2011 para expandir oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. Questionado sobre a meta anunciada pela presidente Dilma Rousseff durante a campanha presidencial de mais de 12 milhões de vagas no programa até o fim do segundo mandato, Janine disse que este é um ano atípico, depois de 12 anos de investimentos crescentes na educação. Passamos de 18 bilhões de reais de orçamento do MEC em 2002 para bem mais de 100 bilhões agora. Uma vez superada essas situações e reestruturada a saúde da economia, teremos condições de continuar nessa trajetória de crescimento, disse o ministro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, confesso que não se fazem mais protestos como antigamente. As greves hoje estão sendo feitas preferencialmente por causa do salário, que deve sim ser melhorado. Mas só salário não. É justo que estudantes, estes sim da elite, que pode gazetear aula, vão ao Congresso protestar contra a votação da redução da maioridade penal. Mas não vejo uma convocação da UBS e nem da UNE contra o corte nas verbas para a educação, brigar pela qualidade de ensino e exigir que não se cortem verbas do Pronatec, do ProUni, muito menos que se restrinja o FIES. Desde há muito, no mínimo 12 anos, que a UNE não é mais a mesma. E os demais movimentos também. É comprovado que aí também houve uma cooptação pelo PT que aparelhou estes movimentos. Como acontece com algumas centrais sindicais e movimentos sociais como o MST, o MTST e outros. É inegável que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência praticada pelos chamados de menor. Mas que estes que cometem crimes, muitos bárbaros, cruéis, violentos não podem ficar impunes, também é evidente. E o que propõe? Que fique como está e que se apliquem penas alternativas? Ora, se não querem que se construam presídios ou recintos especiais, que briguem por mais escolas, melhores condições de trabalho e principalmente pela qualidade do ensino. Que briguem para que os professores sejam obrigados a se reciclarem e que o governo, que tem o dever constitucional e a responsabilidade por oferecer educação ao povo, cumpra com seu papel. Qualquer governo. Mas brigar para manter o que aí está já não cabe mais. Este tipo de análise também fará parte dos debates que o PT realiza daqui até sábado no 5º Congresso do Partido, que se realiza em Salvador, na Bahia. O PT está em xeque, ou em choque. Esta é a realidade. Lula está sendo questionado. Dilma, rejeitada por alas do PT, que não concordam com o seu governo. Estas mesmas alas, no entanto, não protestaram quando usufruíram das vantagens que as pedaladas fiscais, os apadrinhamentos, a distribuição farta de cargos e principalmente a desconsideração do que era preciso ser feito para preservar o país, e não fizeram. Não há inocentes nesta questão. Se hoje o país atravessa uma crise de credibilidade, de confiança e de desgoverno, não é evidentemente por culpa da oposição, que quase não existiu, nem de elite branca ou de certa imprensa. Este escândalo da Petrobras tem origem no círculo restrito do poder. Não pode a presidente Dilma alegar que 5 diretores da empresa são os grandes culpados. Ela estava lá e não viu? O presidente Lula, que se reuniu no Palácio com o diretor Paulo Roberto Costa às vésperas da compra desastrada da refinaria de Pasadena, não sabia de nada? E Dilma, que era a ministra das Minas e Energia e presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, cujo gabinete ficava ao lado do de Lula, não participou? Não foi chamada? Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, me desculpem estas lideranças estudantis e políticas. O povo não está aceitando a conversa fiada, mentiras e a transformação do país, o governo, em aparelho partidário. Isto acabou, ou está acabando, felizmente. Direto de Brasília, José Voitschuma. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta logo depois do intervalo. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos, o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria, um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Aos sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Aldeia Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Aldeia Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira, ao receber o presidente russo Vladimir Putin no Vaticano, a plena implementação por todas as partes dos acordos de Minsk sobre o conflito no leste da Ucrânia, segundo um comunicado vaticano. O Santo Padre ressaltou a importância de nos engajar em um esforço significativo e sincero para alcançar a paz na Ucrânia. Foi acordado sobre a importância de reconstruir um clima de diálogo e que todas as partes se comprometam a aplicar os acordos Minsk, indica o comunicado divulgado ao final da reunião entre o presidente russo e o Papa. O presidente Putin foi recebido nesta quarta-feira no Vaticano durante 50 minutos pelo Papa Francisco, na presença de intérpretes. As conversações incidiram sobre Ucrânia e Oriente Médio, segundo a Santa Sé. O Papa e Putin expressaram a necessidade de criar no Oriente Médio as condições necessárias para a vida de todos os componentes da sociedade, incluindo as minorias religiosas, em particular cristãs. As forças de segurança israelenses maltratam de maneira sistemática as crianças palestinas, afirma uma ONG com sede na Cisjordânia ocupada em um relatório divulgado nesta quarta-feira. As acusações da ONG MCW, que monitora a forma como as crianças são tratadas por tribunais militares israelenses, foram rejeitadas pelo exército. A MCW estima que desde a ocupação da Cisjordânia, após a guerra de 1967, 95 mil crianças palestinas foram detidas pelas forças israelenses. O relatório, que foi encaminhado à ONU, detalha 200 casos de detenção de menores ocorridas desde 2013. Em sua conclusão, a ONG diz que, apesar dos recentes desenvolvimentos no sistema de detenção militar, os maus tratos continuam a ser frequentes, sistemáticos e institucionalizados. Três mulheres kamikazes morreram ao acionar os explosivos presos a seus corpos no tumultuado estado nigeriano de Borno, sem provocar mais vítimas, informou a polícia. O delegado Aderemi Opadokun informou que as mulheres morreram na terça-feira quando se dirigiam para a capital do estado, Maiduguri, que tem sido cenário de vários atentados do grupo islamita Boko Haram. O movimento nasceu em 2002 nessa cidade. Durante muito tempo, seu reduto, antes que o exército expulsasse seus militares. Os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo. Pela primeira vez desde 1975, graças ao óleo de cisto, anunciou nesta quarta-feira a companhia de petróleo britânica BP. Além disso, a oferta global de petróleo cresceu como nunca antes de 2014. De acordo com o relatório estatístico sobre energia da BP, este aumento deveu-se principalmente ao crescimento de 1,6 milhões de barris por dia de produção americana. Segundo o relatório, esta é a primeira vez que um país consegue aumentar sua oferta em mais de 1 milhão de barris por dia durante 3 anos consecutivos. Os Estados Unidos ultrapassaram a Arábia Saudita e a Rússia como principal produtor de petróleo pela primeira vez desde 1975, disse Bob Dudley, diretor executivo da BP. Jornal Brasil Notícias. Dentro de alguns instantes, estaremos de volta. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas. www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Elas brilham e iluminam o mundo dos fãs. São estrelas na nossa estação. Em Edison, damos-lhe ainda mais destaque. Recorde connosco entrevistas, conheça em detalhe os seus novos trabalhos e saiba das novidades ao pormenor. Edison, o espaço na Antena Web dedicado aos nossos artistas, aos nomes da música que acompanhamos e seguimos de perto. Edison, sábado às 5 da tarde, na Antena Web. Canal 1. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De Onde Parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. de onde parte. Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, aprovou ontem o projeto de lei 435/2015, que pune com multa quem for flagrado portando arma branca. A votação, que estava prevista para a semana passada, tinha sido adiada para a inclusão de emendas. A multa pode variar de 2,4 mil para R$ 24 mil, e a Polícia Civil fica responsável por definir seu valor. O suspeito será liberado apenas após o pagamento da multa, de acordo com o autor da proposta, Geraldo Pudim, do PR. Ele acredita que a ação, embora administrativa, possibilitará que a polícia investigue quem for pego portando arma branca em local público. Pode ser que essa pessoa portando a faca seja procurada pela polícia ou já tenha passagem. Aí sim, as forças de segurança do Estado passam a contar com um instrumento eficaz no sentido de trabalhar de forma preventiva, declarou. Após CPI de prefeito, vereadores chamam a polícia, temendo serem linchados. Direto da Rádio Lobo do Cerrado, em Rondônia, repórter Edilson Peroni. Sete vereadores da Câmara Municipal de Machadinho do Oeste, município a cerca de 300 quilômetros da capital Porto Velho, em Rondônia, temendo serem linchados pela população, solicitaram escolta à Polícia Militar para deixar as dependências da Câmara Municipal. O fato aconteceu nesta segunda-feira, dia 8, quando houve votação do pedido de afastamento do prefeito para não atrapalhar as investigações de uma CPI. Após a votação, que negou o pedido de afastamento do prefeito Mário Alves da Costa, pelo placar de 7-6, populares se mostraram indignados com o resultado da votação e se mobilizaram do lado de fora da Câmara Municipal. Preocupados com uma possível tentativa de linchamento, vereadores que se posicionaram a favor do prefeito acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local com 3 viaturas, a fim de garantir a segurança dos parlamentares. Não bastasse o voto contrário, a vontade popular, a ideia de chamar a polícia, acabou causando mais revolta aos moradores. Se tem alguém aqui que merece a polícia, são eles e não nós, declarou um morador indignado. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu na tarde desta quarta-feira liberar a publicação de biografias não autorizadas. A decisão da corte foi tomada em resposta à ação direta de inconstitucionalidade interposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros, a ANEL, em 2012, que questionava a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil. O entendimento dos ministros foi o de que não há necessidade de autorização prévia do biografado para que a obra seja publicada. Em seus votos, os ministros ressaltaram que os dois dispositivos do Código Civil hierarquizam direitos e se colocam acima de direitos constitucionais fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à informação. Senado aprova Estatuto da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias, Marcela Cunha. Com a elaboração do projeto, será criado um cadastro nacional para reunir informações destinadas à elaboração de políticas públicas para as pessoas com deficiência. O autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, elencou as diversas áreas que o projeto abarca. O projeto fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Fala do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação. Fala da moradia, fala do direito ao trabalho, da assistência social, transporte e mobilidade, do acesso a toda a informação e comunicação. Dentre as mudanças aprovadas está a reserva de 10% das vagas de processo seletivo de formação técnica e de ensino superior, público e privado, para pessoas com deficiência. Eles também terão direito a 2% das vagas em estacionamentos. Já as empresas com mais de 50 funcionários terão que empregar pelo menos uma pessoa com deficiência ou reabilitada. O número será proporcional ao tamanho da empresa e pode chegar a 5% dos funcionários. Pessoas com deficiência também terão prioridade na restituição do imposto de renda e na tramitação de processos judiciais. O estatuto ainda permite o uso do FGTS para a compra de órteses e próteses. O relator do projeto, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que o texto ainda não é ideal, mas já é um avanço. É quase certo que mais à frente novos projetos de lei serão apresentados, inclusive por mim, para aprimorar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, um texto cuja discussão já se arrastou por 12 longos anos, durante os quais as pessoas com deficiências não puderam usufruir dos benefícios decorrentes da sua adoção. Pessoas com deficiência moderada ou grave terão direito ao auxílio inclusão. O valor do benefício não foi determinado e será regulamentado posteriormente. Para valer, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda precisa ser aprovado pela Presidência da República. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Agora sim. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza! Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. O mais completo noticioso do rádio brasileiro. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.